Só uma palavra me acode. Só uma realidade existe ao nível de estado de comunhão patriótica. E essa é Portugal. Outra forma.